Luciano Salvador, vim aqui no Jogô, estamos aqui no Nomeiro do Eduardo. Papatango Lima, Quilo Zulu. Charlie Hotel, livre decolagem da 17, vento no 30 graus, 109, Vitor Charlie Hotel. Voo no 600, decolou 06, controle 1208, uma boa tarde. 208, boa tarde. No corredor Axão, no meu pé. Confirme, mantendo 1.000 pés no corredor Axão. Mantendo 500 pés no corredor Axão. Positivo, Lima Quilo Zulu, quando possível, direto Guanabia, na magnética 275, e atenção de você. Estabilizou no ILS o azul 4196. Azul 4196, completo final do procedimento ILS, emissores na frequência 1118, decimal 9. 1285, certo? Mike Juliette Romeu, chame torre na frequência 1118, decimal 9. 295, graças. Controle, boa tarde, voo 1600. Com 1600, contato radar, saída Fuca, submantenha voo 370. Fuca, mantenha 370, voo 600. Juliette Romeu para a torre, prossiga. Está em pé, farol de Itapuã, senhor. Para a regressa da bata. Gente, mantenha o farol de Itapuã aguardando instruções. Temos tráfego na final ILS. Após o mesmo, será autorizado prosseguir para o hangar de destino. Mike Juliette Romeu. Chamativo, está na visão, Romeu. Passeio 2230, boa tarde. 2230, da passarela, boa tarde. Mantenha o ponto de espera. Papatango Vitor Charlie Hotel, contato radar, saída da El, submantenha. Submantenha, nível de voo 060. Vitor Charlie Hotel. Controle, eu tava no web. 5857, acione a identificação, chegada bom, que desce para nível de voo 050. 050, pode parar por aqui mesmo. Mantenha o perfil de chegada. Azul 4196, cheque o trem, pouso livre, 10, 120 graus, 109. Cheque livre, pouso, trem de baixa travada, Azul 4196. Passaredo 2230, observe a Embraer da Azul na curta final, após a passagem ali, mantém cabeceira, 10. Depois da última curta, ele mantém na bazar, 2230. 1-0-3-2-3-3. Controle Salvador, Vitor Charlie Hotel. Prossiga, Vitor Charlie Hotel. Estamos com opções, Vitor mais Charlie, propõe. Ascensão 045, voar direto Valença. Abata Romeu. 045, direto Valença. Vitor Charlie Hotel. Autoriza agora toda a rotatória, estilo também certo. Do Charlie Hotel, o plano modificado aos 1-0, foi direto Valença, submantenha 4.500 pés. Vitor Charlie Hotel. Lima Quilo Zulu, suba 1-0-5, direto destino. Me informe quando possível o seu estimado. Sim. Lima Quebec Serra, foi direto rotatória. Confirme, por favor, o PLP alternativa. 83. 4196, Solos 10, reporte pista livre, Azul 4196. Livrando o Azul 4196. Ciente, táxi Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajustado 1-0 no 5. Índia Alfa, ponto de espera. Solo Salvador, azul 4116, livrando o principal. Azul 4116, prossiga via Alfa, chamando para Juliette. Alfa, chamando Juliette, o 4116. Ele é colar 0022, pegando. Táxi da 3193, 149 a bordo, 3h40, alterna Guarulhos. Só o PLB? 149. Táxi autorizado, pátio Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 11895, ajustado 1095. Afirmativo, 295, Indy Alpha, 3193. Quebec Serra, chame torre na frequência 118.95. Torre, boa, é o quilo Quebec Serra. Quebec Serra, boa, ciente do tráfego, acuse na porta final no 7140 graus, 109 quilo Quebec Serra. Porta na porta final da 7, quilo Quebec Serra. Passaredo 2230, decolou os 12, chama agora o controle em 1208, 2230. 08, obrigado. Boa tarde. Passaria 2230, contato com o radar, saída Arbor, submantene de voo 180. 180 na Arbor, 2230. Juliette Romeu. Na frequência 125.45, alterna 126.85. 125.45, alterna 2085, 1600, uma boa tarde. Douro 5626 para descida. Trip 5626, desce inicialmente para nível de voo 110. Até o 110, autorizado. 0 graus, 109. Decolagem autorizada, 109, então se vai. 03. Ingressão de Júlia, disposição 03, o azul 416. Web 5857, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no... Confirmando no 0 no 5, 4 mil pés. Papatango Vitor Charlie Hotel, frequência livre para coordenação. Complete alinhamento, decolagem autorizada, 130 graus, 109. Salvador, 3193, boa tarde, visual com Gol que decola, pronto. Gente, após a corrida do tráfego ali, mantenha no zero, TAM 3193. Ali, mantenha no zero, 3193. Quebec, inicia o táxi até a interseção, reporte para ingresso no 7, Vitor Mai, Quebec. Reporte para ingresso, na Oscar. Final no 7, Quebec Serra. Quebec Serra, tem pouso autorizado na 17, 130 graus, 109, quilo Quebec Serra. Reposição no 7, que é back 7. 1, 8, 5, Cantei, 223. Passei 2230. Confirmo o controle. 626 atingindo 110. Controle Salvador, muito boa tarde. Oceané 6326, transfere informação óptica. Oceané 6326, tem uma identificação chegada a Mari, desce para nível de voo 050. Mari, descendo para o 050, Oceané 6326, identificou. Passei 2230, quando possível, coordenar direto com pista. Controle o TRIP 5626, atingiu 110. TRIP 5626, desça para nível de voo 050. Até o 50. Mantendo a proa de bom? Mantenha a proa de bom para a chegada boa. E até? Web 5857, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no outro. Autorizado sinal de procedimento de LS e possibilidade. 2000, livre LS 5857. Proa de batalha de voo na 394. Gol no 394, contato radar, saída da El Lida Bridge, submantendo e voo 360. 360, gol no 394 da El Lida Bridge. Quando possível, coordenar direto conquista. Para o táxi, gol 1353, com a borra do Fernando Galeão. 0401 na altura. Vai manter 2230. Legal, fazer o cara com o voo na 230, pedir essa afirmação. Tráfego Chané 6315. 6315, pronto, cópia? Prossiga, Guarulhos, informação Oscar. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Vida Sarada Eolida Bridge, em Bridge, intersecção, fez o Louro 6, BHZ Trivia, após conforme a rota do plano de voo. O código transponder é 5437, o controle 120, decimal 8. 360, São Paulo, Guarulhos, da Eolida Bridge, Upper Zulu 6, até BHZ, após Trivia. 5437-1208, Chané 6315. Correto, 6315, chama para pushback estacionamento. Reportarinho. Mantenha 2509. 7850. Controle, boa tarde, Bravo, informação. Papai Romeu, Bravo, Bravo Terra, senhor, identificação, chegada a Mari. Desça para nível de voo 130. 130 na Mari, Bravo. 208 Vitor Mike Quebec, decolou da 17 ao 19, corredor Axé, chame controle 1208, Vitor Mike Quebec. Axé 1208, Vitor Mike Quebec. Autorizado Petrolina, nível de voo 200, vai prosseguir conforme a rota do plano de voo, a subida Momo, Cogpo, após direto com a primeira curva à esquerda, 5434 é o código, 120, decimal 8 é o controle. 626, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 5. Ok, 3000, 1016, confirme. 1015. Salvador, tem 3193, boa tarde, passa 2500 na Dael. Então 3193, contato da saída da Dael, submantendo voo 3820. 380, tem 3193. ILS Web 5857. Web 5857, completo final, chame torre na frequência 1118, decimal 95. 1895, 5857. Controle Salvador, Papatango, Vitor Mike Quebec, decolou no 5857. Papatango, Vitor Mike Quebec, mantém o corredor Axé a 1000 pés. Axé 1000 pés, Quebec. Pois 7 LS, pista 1-0. Consciente do tráfego, continue aproximação, vento no 20 graus, 1129, informarei pista livre, Webjet 5857. Guardando 5857. Uno 333, livre decolagem, 120 graus, 1129. Copiou, Salvador, 3193? Então, 3193, mantém o perfil de saída. Ah, afirmativo, então, mantém o perfil. Gol no 924, chame Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 2645, 2685, boa tarde, obrigado, bom final de semana. Força aérea 6000, sem identificação, chegada bom, sexta para nível de voo 060. Força aérea 6000, sem identificação, chegada bom, sexta para nível de voo 060. No 01 no 20 graus, 1295857. Ciente, livre posição 90, baixar travado, web 5857. Center. Autorizado final do procedimento aéreo, repórter estabilizado. Aqui é para 2000, repórter estabilizado. Lima, Kilo, Zulu, confirme estimado de pouso. Graças. Gol no 394, passa nível de voo 175, chama o centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 251-3325, gol no 394. Chama o M3-2000, autorizado, prosseguir para 2000. M3-26, desça para 3000 pés, ajuste no 015. Autorizado, desça para 3000 com 1015, chama o M3-2000. Controle Salvador, boa tarde, gol no 333. No 333, contato radar, saída da EL, sube e mantém nível 360. Só mantém nível 360, gol no 333. Trip 5626, interceptor localizador, visão. Trip 5626, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 118.95. 1895, 5626. Autorizado Recife, nível de voo 350 e abril 58, subida por Caracaju, curva esquerda após a decolagem, 5455 é o código, 120.8 é o controle. Autorizado 350 para Recife, abril 58, decolando 10, primeira curva esquerda, Puca, trânsito para Caracaju. 5455 no transponder, 120.8 é o controle do 6142. Correto, seu próprio spec também. Jet 5857, solo 25, libere a direita, chame solo em 1209. Direito 209, direto. Juno 93, chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 3325, tá 3193. Papatango Lima e Luzulu, chame centro Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. E Livre pouso, 130 graus, 12 nós, pista no zero. 5626. É, e a 26. Patango Vitor, Mike Quebec, frequência livre para coordenação, não há tráfego reportado. Estabilizando o LS X3 da 10163, só com isso. Sane 6326, complete final do procedimento TLS, emissor na frequência 118.95. 186, com o quê? 118.95. 118.95, obrigado, boa. Oi, Salvador, muito boa tarde, Tiané 6326, final 10. 6326, boa, continue aproximação número 2 para pouso. Vento 130 graus com 10 nós, o Tiané 6326. Guardando 6326. Passaredo 2230, chame-se específico na frequência 126.0, alterna 128.8. 660.28, garanto daqui a pouco. Papá Romeu, Bravo, Bravo, Serra, desça para 2.000 pés, ajuste 9.095, autorizado final do procedimento terrestre, reporte estabilizado. Até 2.000, autorizado final, reportará estabilizado. 5626, solo aos 27, libera a direita, solo 129. 5626, libera a direita, solo 129. Salvador, tripe 5626, boa tarde. 5626, ataque autorizado, Alfa Quilo, faz 3. Alfa, Kilo, Paz 3, 3.25. Da aeronave da companhia, autorizando o pushback no rádio. Força aérea 6.000, desça para 3.000 pés, ajuste 9.095. Direita, solo 2.9. Direita, 2.9, boa. 6.154, acione a identificação, chegada a Mari, desça para nível de voo 0.50. 0.50 na Mari, pode baixar, tá? Seu perfil de chegada, tá? 3.154. 6.326, ataque autorizado, Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, 6.326. Tan 3154, autorizados a presente, direto ITAP. Direto ITAP, 64. Aérea 6000, desça para 2000 pés, ajuste no 095. Está estabilizado, Bravo, Bravo Serra. Bravo, Bravo Serra, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 118 decimal 9. Boa tarde. Torre, boa tarde. É o Papa Romeu, Bravo, Bravo Serra e LS da BS. Bravo, Bravo Serra, boa tarde, continue a aproximação, informe checado, pista 10, o vento de 130 graus, uma dúzia nós, Bravo, Bravo Serra. Bravo Serra. Salvador, CNRL na 42, posto de acionamento, posição 02. Aguarde 6142. Não entendeu, é para aguardar o 6142? Afirmo, aguarde. Aguardando. Livre pouso, pista 10. 140 graus, com uma 12 nós, Bravo, Bravo Serra. Autorizado o pouso, Bravo Serra. Confirme apenas o PLB? 49. Táxi Fátio, Indy Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajustado no 095. 490. Bravo Serra, solo 34, libere pista direita, chame solo em 1219 para instruções de táxi. 219. Solo, boa tarde, Bravo Serra, livre. Bravo, Bravo Serra, táxi em frente, via Quilo para o pátio 3. Quilo, pátio 3, Bravo Serra. No pátio 3, fica atento aos sinalizadores, Bravo, Bravo Serra. Fica lá. Oceaner 6142, autorizado pushback estacionamento, chama para início táxi. Tive push estacionamento, reporta atrás do Oceaner 6142. Sucesso 5490, tá pronto? Sem parada, a partir da interseção à direita, tem condições? Confirme. Boa tarde, não será mesmo. Oceaner 6000, continua a aproximação no zero, informe checado, pista no zero, vento 140 graus no 09.